Darlan Pietro. Vem morar no interior, que aqui é o seu lugar. Oh, Darlan Pietro, carimba aqui é top. Vamos embora. Moro no interior, no sítio de papai. Porém na cidade grande agora eu não moro mais. É muita correria, eu quero é tranquilidade. Cuidar da minha mãe, cuidar da minha avó. Ficar junto com quem cola comigo de verdade. Se você tá longe e não sabe o que fazer, me preste atenção, escute o que eu vou te dizer. Pode largar tudo, sem medo de errar. E vem pro interior, que aqui é o seu lugar. Vem, vem, vem morar no interior. Aqui é diferente, tem carinho e tem amor. Vem, vem, vem morar no interior. Sair da ilusão pra ser feliz interior. Vem, vem morar no interior. Aqui é diferente, tem carinho e tem amor. Vem, vem, vem morar no interior. Sair da ilusão pra ser feliz interior. Vem morar no interior, que aqui é o seu lugar. Chama, papai. E pode vir pra Chapada Diamantina, que aqui é top. No sítio de papai, morei na cidade grande, agora eu não moro mais. É muita correria, eu quero é tranquilidade. Cuidar da minha mãe, cuidar da minha avó. Ficar junto com quem cola comigo de verdade. Se você tá longe e não sabe o que fazer, preste atenção, escute o que eu vou te dizer. Pode largar tudo, sem medo de errar. E vem pro interior, que aqui é o seu lugar. Vem, vem, vem morar no interior. Aqui é diferente, tem carinho e tem amor. Vem, vem morar no interior. Sair da ilusão pra ser feliz interior. Vem, vem, vem morar no interior. Aqui é diferente, tem carinho e tem amor. Vem, vem, vem morar no interior. Sair da ilusão pra ser feliz interior. Vem, vem, vem morar no interior. Aqui é diferente, tem carinho e tem amor. Vem, vem, vem morar no interior. Sair da ilusão pra ser feliz. Vem, vem morar no interior. Aqui é diferente, tem carinho e tem amor. Vem, vem, vem morar no interior. Sai da ilusão pra ser feliz interior. Vamos embora. Vem ser feliz interior, papai. O Moral de Bicoara.